Aqui Cristão João, cheio da unção, reagindo então. Sou da banca do leão, irmão da tribo de Judá. Tô chegando já, tô na lista pra Cristo. Assinei meu compromisso, é por isso que estou vivo. Não corro risco, estou com Cristo. Minha visão não é pequena. Não sou artista de cinema, mas vivo na cena. Onde Cristo é meu filme, Jesus é minha cena. Do fogo que não se apaga, é a minha lenha. É meu senhor, o ator, o produtor, o diretor, o autor e consolador é quem define o filme. Fala agora o que vive errado é quem está fora desse cine. Pegue o teu contrato aqui agora, leia e assine. Chega de ser controlado e vai saindo desse time. Uma arma não é uma boca, uma bala não é uma palavra. Uma droga não é alimento, a bebida mais pura, água purificada. O amor não é pancada, nem teu próximo inimigo. O amor é uma arma, teu próximo é teu melhor amigo. A tua família não é a malandragem, e nem a tua parentela é a bandidagem. O teu irmão não é um cara que te faz matar pra te dar coragem. O inferno não é tua casa, nem tua hospedagem. Tudo isso é aflição de espírito e muita vaidade. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é, do cativeiro ele me tirou. Ele me tirou. Jesus Cristo é meu Salvador. Ele é, da mão do opressor. Ele me libertou. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é, do cativeiro ele me tirou. Ele me tirou. Jesus Cristo é meu Salvador. Ele é, da mão do opressor. Ele me libertou. Teu pai não é dono do aeroporto e nem controla avião. Tua mãe uma rosa cheirosa e não a erva caída no chão. Tua mulher não é a cocaína ou a morfina. Você é um herói vencedor e não precisa da heroína. O teu filho não é um craque, mas anda no ataque. Não joga bola na escola, não cola, vive um bom combate. Muito menos é camaradas do que te passa drogas pesadas. Vive na rua, mente vazia, armando caindo em ciladas. Imagine teu filho vivendo a vida que tu vive, não tendo amor ao próximo, andando sempre no mesmo time. Fumando, maquinando mal, pensando em morte, sangue cheirando, viajando em vão. Andando não sabe pra onde, não aparece, some. Só se esconde dos homens, mas a Deus que a tudo vê, não adianta correr. Não quer trabalhar, só pensa em roubar, não quer viver, só se matar, não quer falar, mas o outro tu cala. Não quer ouvir, mas impede o próximo de escutar a voz daquele que aqui nos conduz. Não quer ver Jesus, mas quer cegar quem enxerga. O diabo é malvado, só anda pra trás, não vive passado e não me alcança. Estou no futuro, presente então, eu sou da luz, irmão, não da escuridão. Eis que Jesus agora, amigão, te estende as mãos, se levante do chão e receba o perdão. Sem arma, sem droga, sem crime, sem treta, ou vivo normal, melhor que o capeta. Você quer comprar ou ganhar comida com essa escopeta. Não tira copiar de Judas aí no mundo parceiro, querendo dinheiro o tempo inteiro, sendo chamado de forasteiro, um fuzileiro, malandro, maluco, preso no cativeiro. Pensando na tua família todos os dias, o tempo inteiro, não tendo pão, arroz ou feijão. O que você faz, irmão, nessa situação? Você vai roubar e com o produto do furto compra as drogas. Está te saciando, fulano, agora. Isso sua família, em qual lugar que ela fica, e se identifica. Cai na real, mano velho, e acorda pra vida. Cai na real, mano velho, só Jesus é a vida. Jesus Cristo.